pecava quando isso aconteceu. Séculos passaram, ninguém se arrependeu. Foi Sodoma, foi Gomorra, alguém me socorra. Eu sou fraco contra quem não vejo. Grandes cogumelos formaram-se então. Fogo, enxofre e morte ergueram-se do chão. Novo nascimento, Velho Testamento, que se fez às ordens do Senhor. Ló com suas duas filhas prosseguiu no mundo só. Foi deixando atrás as cinzas, antes vida, agora pó. Filhos netos do pecado, vinho ele bebeu, e das páginas da história desapareceu. Verdes campos belos eu quero percorrer, e numa sombra amiga eu quero adormecer. Foi Sodoma, foi Gomorra, alguém me socorra. Eu sou fraco contra quem não.